Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 304. Hoje, tema central da conversa desta noite é a poesia. António, explica porquê. A poesia e uma das suas imagens de marca, ou por outra, um coletivo, um grupo que nasceu na cidade de Braga e aqui continua a espalhar esse amor e essa paixão eterna pelo dizer, pelo fazer reviver a poesia e aquilo que são os grandes nomes da poesia portuguesa e não só. Falamos do Sindicato da Poesia, uma das associações culturais de educação, se quisermos, informal, cuja participação em escolas, em bibliotecas, na animação de várias vivências pessoais e várias leituras sobre os grandes nomes da literatura portuguesa, da poesia em Portugal, e outros que também por lá passaram, grandes poetas da poesia universal. Tudo isto serve e é o grande mote para perceber o que é, o que foi, o que anima e o que ainda animará a atividade, a consciência sobre a intervenção na causa pública, aquilo que torna os homens e as mulheres seres inteiros, a partir dessa noção última, que é a questão da cidadania. Uma lição de intervenção, de consciência, quase pode dizer-se que a poesia, apesar do grande ruído que esta sociedade global ainda vai provocando e originando, esta sensibilidade única, a vivência única da palavra, faz todo o sentido a partir de realidades muito concretas, como o Sindicato de Poesia, que arrasta também consigo, como é fácil de ver, bem alto o nome da cidade de Braga. Boa noite e melhores leituras. Aqui à conversa, em Livros com o Rumo, também será um pretexto para divulgar aquilo que foi, aquilo que é e eventualmente será. Estas coisas do Sindicato da Poesia não começaram assim de uma forma quase espontânea, quer dizer, choveu, a terra estava preparada e, pumba, surgiu. Foi o refletir e o maturar de uma ideia, provavelmente, de um conjunto de pessoas bracarenses, ou pelo menos viviam, estavam na cidade de Braga, que tentaram, de facto, a partir de um projeto comum, de uma sensibilidade comum, divulgar esta coisa que é, ou pelo menos redivulgar, a partir do livro previamente existente, essa coisa e esse mundo quase mágico que é a poesia. Boa noite. Choveu e a semente germinou. Não foi espontâneo, mas quase. A criação do Sindicato de Poesia deve-se a uma série de circunstâncias, como costuma dizer-se, há horas felizes, e foi o caso. Em 1996, um grupo de pessoas de Braga, mas não só, encontravam-se com alguma frequência no café, ou na rua, ou na livraria. E, por sinal, estava na altura por Braga um ator profissional muito nosso conhecido, muito nosso querido, que era o António Fonseca, que estava aqui à frente de um projeto que foi promovido, na altura, penso, pelo Teatro Circo. E, portanto, era um amigo de longa data que nos encontrávamos e ele é o grande inspirador, se quisermos dizer disto. Éramos um grupo pequeno de pessoas. Éramos 7 pessoas, para dizer, no início éramos 3, que falávamos destas coisas, do que é que se podia fazer em Braga, chamemos-lhe assim, e até parte dele. Havia também professores universitários ligados à literatura, e, portanto, nomeadamente a Ana Gabriela Macedo, e então parte deles a ideia de a gente poder fazerem umas pequenas tertúlias de poesia, já que em Braga se passava muito pouco, e em vez das pessoas estarem no café dizer a mal dizermos dos outros, achou-se por bem que esta podia ser uma atividade em jeito de tertúlia para fazer encontrar as pessoas. E nasceu assim a ideia. Falou-se com mais outras pessoas e, de facto, a Ana Gabriela Macedo, como já disse, o António Fonseca, o António Durães, que também é um ator profissional, o Eduardo Jorge Madureira, nosso amigo e também ligado ao ensino, eu próprio, José Miguel de Braga, também ligado ao ensino, e a Marta Catarino. Fomos as 7 pessoas que constituímos, de facto, este grupo que começou no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, que fica ali na Rua do Souto, num edifício que hoje está abandonado pela incúria de quem tem responsabilidades e poder para decidir em contrário. E começámos às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras nós fazíamos uma pequena sessão. Escolhíamos um poeta. Não me esqueço que... Nesse tal Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. Não me esqueço que o primeiro poeta que dissemos foi o Cesário Verde. E acho que não começámos mal. Bem bom. E, portanto, e pensávamos que uma atividade destas, a poesia, tem um certo caráter intimista, e achávamos, bom, vamos ter 15, 20 pessoas, já é bom, esta era a ideia, em vez de nos encontrarmos no café, encontrarmos-nos naquele local. E assim foi. E pronto, nasceu assim, se quisermos, o primeiro momento, o momento fundacional deste coletivo, nasceu desta forma simples. Isso não foi muito pensada. E também não foi espontânea, mas foi, digamos assim, uma coisa relativamente rápida. Mas há uma questão que normalmente também surge neste tipo de conversa, um pouco informal, e também procura-se elucidativa para quem o está a escutar, é um pouco mais ou menos quase do senso comum. Braga, à época, e se calhar também fruto às vezes de muitas injustiças que se cometem na avaliação daquilo que é nosso, é sempre a galinha do vizinho, é sempre melhor do que a minha, não é? Neste caso, Braga teve sempre qualquer coisa, uma conotação negativa nestas questões da cultura. Sempre muita desconfiança, muita apatia, muito desinteresse, e estas coisas normalmente nunca acontecem por acaso. Ou seja, vocês perceberam que, de facto, porque a universidade estava a dar os passos, já percebia-se com muita força, que eventualmente que iriam ter um público, ou pelo menos um auditório, receptivo a estas questões, por um lado, à linha A, à linha B, se calhar até anterior a esta, um pouco esse sentimento que Braga, como quase o país de norte a sul, eram, tirando aqueles casos mais objetivos e visíveis de Lisboa, é sempre assim, havia um vazio que era necessário preencher, por um lado, e por outro lado, também passaria um pouco a vossa afirmação na causa pública. O vosso olhar sobre aquilo que é a vida todos os dias tem ela a dimensão estética, literária, até política, se quisermos, e no final disto tudo até a dimensão ética. Também este conjunto esteve presente quando vocês se organizaram? Também. Importa dizer que as pessoas, este núcleo duro, eram pessoas com, digamos assim, com o mundo. Eram pessoas que, de facto, não sendo todas de Braga, mas... Tinham uma história de vida. Tinham uma história de vida que não se cingia à cidade de Braga. Portanto, tinham já andado por outras paragens e tinham alguma noção de que Braga era uma cidade pequena, para Portugal de média dimensão, mas pequena, e que era uma cidade, normalmente dizia-se que Braga era a cidade que rezava, não é? Uma cidade que reza. Sempre. E, portanto, tinha uma baixa densidade de oferta cultural, tinha uma imprensa local, podemos dizer, resgatada, portanto, pouco virada para as coisas da cidade, para o cidadão, para a polis, não é? Uma falta de massa crítica acentuada, porque a massa crítica que existia acontecia como acontecem hoje um bocado, os nossos jovens formados emigravam. Estavam fora. Lembro-me que Braga era a cidade de Vítor de Sá, entre outros, também, de Salgado Zenha. Alguns resistentes, digamos, e de boa memória. Portanto, boa gente, mas de qualquer das formas eram pessoas que também saíram da cidade. Exatamente. Ao fim e ao cabo. E para os jovens... E outros nomes, que nem vale a pena, Trocado Sepúlveda e outra gente que era cada cidade. Gente importante, mas... Mas estavam fora. Estavam fora. E para a juventude era uma cidade, de facto, um tanto ou quanto asfixiante, uhum. porque, de facto, tinha estas limitações. E, portanto, havia um déficit de interpelação cultural na cidade. As pessoas, havia uma precariedade relativamente à cultura, ao ambiente, digamos, de criação, de criativo, ao ambiente artístico. E, portanto, não era de facto uma cidade formatada para que se lançasse a semente da criação à terra uhum. e ela germinasse, porque era coartada uhum. em todas as frentes. Portanto, nunca teve um tecido cultural estruturado, foi sempre, nunca houve articulação, entre as poucas coisas que havia, não havia articulação institucional. Nem o poder político estava por aí interessado. O poder político não estava para aqui virado. E, portanto, aliás, alguns, digamos assim, são genes que ainda hoje nós experienciamos. Já lá iremos, é essa parte. Portanto, quanto à questão, portanto, havia esta noção. Havia, ao mesmo tempo, uma enorme juventude a emergir na cidade. Aliás, Braga foi tida durante alguns anos como a cidade europeia com o maior índice de juventude, de população jovem. E, portanto, havia tudo isto, havia esta energia toda no ar e não havia, de facto, espaços na cidade para que a criatividade e a cultura se manifestasse e tivesse o seu espaço próprio. E isso sentíamos, e isto era uma forma, digamos assim, quase de fugir àquela, enfim, ao caminho que normalmente as pessoas levavam, que era ir até ao café para se encontrar. Aquela mudorra de todos os dias. E, portanto, isto foi essa tentativa. Aquela vida cinzenta que já lá iremos ao Cesário Verde, até nem mais a Muito bem. E, portanto, não tendo nós a noção de se íamos ter muita ou pouca gente, tínhamos a noção de que íamos ter um grupo de pessoas da ordem das 15, 20, no máximo 30 pessoas. Isso teríamos, mas nunca mais do que isto. Tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito um campo de batalha. Cada alvorada que me ensinas, ouro e pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazer. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas. Não largues esta mão, turvelino, pois falta sempre um pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei, é que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei que essa coisa é que é linda. Thank you. aquilo que eu percebi também das tuas palavras, essa questão que é sempre uma bandeira que se junta à cidade de Braga, com razão e muitas vezes também com subaproveitamento, que é essa questão da juventude. Exato. A cidade mais jovem da Europa, pelo menos fazem muita gala nisso, o que é verdade, não é mentira nenhuma, mas de qualquer das formas a noção que isso normalmente dá é que não é uma coisa vinda de dentro da própria cidade que se autorrejuvenesce e autorrecria por si mesma, não é? Mas é qualquer coisa que vem, se quisermos, em adjuvante. Ou seja, do exterior foi a universidade que arrastou realmente essa multidão de jovens e funcionou quase como a locomotiva que rejuvenesceu a cidade. Mas, de qualquer das formas, há aqui também duas questões. Tu disseste anteriormente que o poder político é o que é o que temos e pronto, não há nada a fazer. Exatamente. Portanto, não há nada a fazer. A outra questão, poderemos subir mais um degrau na nossa discussão, na nossa conversa, é um pouco esta. Até que ponto é que vocês, tendo essa percepção que, de um lado, chovia, do outro lado, teríamos sol no Nabal, quase como diz o povo. Ou seja, a universidade seria esse elemento compensador e compensatório de algum alheamento e de desinteresse que era a prática da casa. Isso aconteceu, não aconteceu? Também houve... aconteceu. Uhum. Aliás, e falas na universidade, que é uma coisa importante. Há um livro que é de uma coleção que é dirigida pelo Ventura Sousa Santos, que se chama Projetos e Circunstâncias, Culturas Urbanas em Portugal, que é organizado pelo Carlos Fortuna e pelo Augusto Santos Silva. Sim, e eles diziam uma coisa importante, nesse tempo, que a universidade era a instituição mais reconhecida na cidade. Sim. Enquanto estivemos em Lisboa, no Porto, ela aparece em quarto ou quinto lugar, ou por aí fora. Uhum. Ou seja, isto veio mostrar um bocado que, de facto, havia na cidade... Uma cidade milenar ou bimilenar. Sempre foi cidade. Não é verdade. Conhece, não é? Fala-se bem. Ao contrário, sempre foi cidade. Sempre não foi é? Cidade. Enfim, com todos os pergaminhos que se conhece. Mas é estranho que este estudo nos venha dizer que a população inquirida reconhece como primeira instituição da cidade uma das mais jovens instituições da cidade, que é a Universidade do Minho. A Universidade do Minho, nasceu no início dos anos 70. Não é verdade? E, portanto, uma cidade bimilenar, é estranho que não tenha um património institucional e pessoal que não pudesse, ou que não fosse, sobrepor-se quando na escolha dos cidadãos como de facto, um elemento de eleição que aparecesse à cabeça de identificação com a cidade. E, portanto, isso já nos diz qualquer coisa sobre a forma como esta cidade tem sabido ou não tem sabido preservar a sua história e o seu património. Mas é importante, ainda bem que assim é, porque a Universidade de Minho é uma instituição, como sabemos, de grande importância e que veio trazer um dinamismo à cidade de Braga e à região, e toda a região do Minho e até do Norte, sem paralelo. Naturalmente que trouxe, ao trazer esta juventude para a cidade, veio a enriquecer, e de que maneira, o tecido social, que era muito, muito... Enquistado e muito, digamos assim, inibido na sua ação, porque havia sempre ainda aquela mentalidade do passado, do olhar para o vizinho do lado e não faças isto porque parece mal ou aquilo que parece... Portanto, havia uma grande censura e autocensura que se impunha... Se calhar mais grave até às pessoas. Essa autocensura. Exatamente. E, nesse sentido, foi muito importante a vinda de outras pessoas que, não sendo da cidade, acabaram por adotar como sul, mesmo estando de passagem, mas trouxeram esta diversidade de olhares. Mas até que ponto é que este injetar de sensibilidade nova nesta cidade milenar ou bimilenar, com uma instituição muito jovem, que é a Universidade do Minho, que a cidade tem que se orgulhar, exatamente disso. Mas até que ponto é que o Sindicato de Poesia percebe, por exemplo, que este humus potencial é ou não, vamos lá, receptor às propostas e vocês encontram eco nas atividades que vão fazendo exatamente com este caldo que está ali à espera de não avidamente, não sejamos também assim um bocadinho fundamentalistas, mas pelo menos tem uma apetência particular exatamente para estas questões, ou terá, ou teria, para as questões da cultura e da poesia em particular. Nós já percebemos isso, não, previamente não sabíamos, não é? Como disse há bocado, estávamos a contar com 15, 20, no máximo 30 pessoas, certo, da nossa rede de amigos, mas de facto viemos a constatar isso muito rapidamente ao fim da segunda, terceira sessão, porque não eram 20 nem 30 pessoas que apareciam naquilo, no espaço do Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, mas eram 50, eram 80, eram 100, eram pessoas que ficavam à porta da rua. E quem eram essas pessoas? Para o nosso espanto, eram alunos da Universidade do Minho, eram professores, eram alunos das escolas secundárias, eram professores. E, portanto, isto trouxe-nos, de facto, o reconhecimento e foi isto que veio catapultar a ação ou o aparecimento de mais tarde. Mas não te percas nessa tua ideia, que eu quero também aqui fazer um bocadinho, espicaçar um pouco a discussão, que passa um pouco por isto. É quase a pescadinha de rabo na boca e a perversão das coisas. Ou seja, vocês aparentemente, com algum voluntarismo e com alguma vontade de ter uma ação na causa pública, na res pública, como é obrigatório desde a cidade e a ágora pública de Atenas, de qualquer das formas, a sensação que se dá é que vocês também contariam, de uma forma quase ingênua, direi eu, o lado mais civil, ou se quisermos, o lado da própria cidade. Não aqueles que é a consequência natural, professores e alunos, muito importante, essencial para a vossa dinâmica, mas o outro lado, passa a expressão, a sociedade civil, que era aquela que vocês contariam, tirando essa vossa rede de amigos, continuou na mesma autismo quase indiferencial. Não, rapidamente saiu da rede de amigos. Aliás, foi muito pouco isso. A transvasar. Exatamente. Os canais começaram a... Foi muito pouco a rede de amigos, ainda que eles tenham sido importantes e aparecessem alguns. Mas às vezes os amigos até são os mais críticos, não é? Devem ser. A amizade às vezes. E nem sempre para o mal, pois, às vezes claro, para o bem, claro, não é? Claro. Mas para dizer que isto rapidamente extravasou isso. E foi, de facto, de encontro à cidade, que aliás, ainda hoje, 16 anos, quase 17 depois, continuamos a ter um grupo de pessoas que nos acompanham, e que são para nós desconhecidos, hoje alguns conhecidos porque nos acompanham, claro, mas eram pessoas para nós desconhecidas, e que são, de facto, a razão de ser da existência deste projeto. Porque são essas pessoas que não deixaram morrer o projeto, que poderei, mais à frente, se for caso, explicar como é que isso aconteceu, porque rapidamente e muito rapidamente, ao fim de 3, 4 sessões, nós tínhamos um público, digamos, a assistir aos recitais de poesia de pessoas que não conhecíamos, não é? E este começou a ser, de facto, o nosso espanto. E começámos a ver gente a dizer, a dar-nos incentivo e a dizer a cidade precisa disto, ainda bem que isto existe, é uma forma de nos encontrarmos, de nos questionarmos, de interpelarmos a cidade e a oferta cultural da cidade. E foi isso, de facto, que criou-se aqui uma espécie de massa crítica e um público inicial que foi, de facto, primordial na existência do que viesse a chamar-se Sindicato de Poesia mais tarde, porque nós, quando começamos, não nos chamávamos assim, éramos o António, o Fernando, o Eduardo, Gabi, e não tínhamos qualquer definição. Desde a névoa da manhã à névoa do outro dia, desde a quentura do ventre à frigidez da agonia, entre as bombas que deflagram, corolas que se desdobram, corpos que amar se consagram sob a cúpula sombria das mãos que pedem vingança, sob o arco Rapidamente passou assim para a causa, o lado público, a projeção social, pelo menos na cidade. Até que ponto é que vocês também perceberam que as entidades ou as entidades responsáveis olhavam para vocês com vontade, por um lado, de que é a tendência natural do poder absorver mais um elemento que poderia ser importante para o próprio poder, seja ele qual for, não é? Isto por um lado, ou por outro lado, vocês foram olhados com alguma desconfiança e até com alguma possível tentativa de esvaziamento deste projeto, usando aquilo que também muitas vezes é muito fácil, em meios relativamente pequenos, neutralizando atividades que fogem um pouco à tutela do poder político, porque ele tem sempre a tendência, ou o poder, seja ele qual for, tem sempre a tendência para manietar ou agregar, que é a forma mais simpática de neutralizar alguma massa crítica que possa existir por trás de figuras ou pessoas. Sim. Nós, ao longo destes 17 anos de existência, podemos dizer que tivemos de tudo um pouco. E a nossa experiência já nos permite falar disso com distância, com a proximidade e com a distância que as coisas também merecem. E mais cerebralmente. E mais cerebralmente, até. E eliminando até o acessório. Sim, algum caráter mais ideológico, ou político-partidário. Essas e até afetivo, não é? Na verdade, inicialmente, portanto, isto não era nada. Quando começou a ter muita gente e a imprensa a falar, porque a imprensa começou a falar disto, não é? E não é uma imprensa local propriamente, mas a imprensa nacional, jornais como o Público, Jornal de Notícias e até a rádio, Antena 1, etc., etc., nos telefonavam, nos entrevistavam e o Público, a dada altura, passou a fazer o acompanhamento da atividade do sindicato e fazia sempre quase meia página, sempre que havia um recital. Sim, exatamente, foi no Público que eu percebi isso. Foi no Público. Que é interessante, não é? Passa a publicidade. Foi exatamente, mas foi assim. E, portanto, começou como tal, começou a ter algum impacto, não é? E, de facto, houve a política local, começou-se a interessar por isto e tivemos alguma aproximação no sentido de se poder fazer algum trabalho articular com a autarquia. É evidente que isso não foi, nunca aconteceu. Nunca aconteceu porque, de facto, como dizias, o contributo genuíno e desinteressado interessava-nos. O contributo manhoso. Mas, enfim, eu não queria dizer tanto. A responsabilidade do objetivo é minha, mas pronto. Mas um contributo mais mitigado no sentido de queremos isto, queremos aquilo, etc, etc, e depois ser um bocado ambíguo no seu objetivo, já não nos interessava tanto, porque nós fizemos sempre questão de fazer os recitais tinham a ver, de facto, com uma questão de colaborar ou de contribuir com a oferta cultural da cidade e neste caso divulgar a poesia, partilhar a poesia e criar até públicos para a própria poesia, enfim, e para a leitura, etc. E, portanto, nunca fomos muito interessados, digamos assim, em estar a fazer grandes parcerias com entidades que nos viesse a coartar a liberdade. Limitar, pelo menos impor, que é tendência natural. Não é? Merece, talvez, e não queria sequer debruçar-me muito sobre isto, porque não tem a importância que tem, porque nós sempre acreditamos que a cultura e a atividade artística se faz independentemente dos poderes políticos e, às vezes, até nas situações críticas, se estivesse à espera, até ajuda, não é? Que se seja mais criativo. Na verdade, nós fomos sempre muito curiais, naquilo que me toca e que toca ao grupo, na relação com os poderes locais, com a autarquia. Não é? Fomos sempre muito curiais porque sempre, a partir do momento em que nos constituímos como um coletivo, digamos, formal, que constituímos uma associação, a partir desse momento comunicávamos o que íamos fazer. Sempre e propunhamos ao que íamos. Exatamente. E propunhamos sempre que a colaboração, ou patrocínio, ou que entendesse. E eu, para não estar a falar muito disto, porque de facto a história do sindicato não se faz dessa relação, antes, pelo contrário, esta será, portanto, podia caracterizar por uma não-relação, mas só um episódio muito breve é que, e portanto isto serviu-nos para poder balizar dali para a frente a nossa relação. Há um projeto, um célebre projeto que nós fomos, com o qual nos candidatamos ao Ministério da Cultura e que recebeu, de facto, a aprovação e como tal foi financiado, que foi os Malditos do Século, em que nós, depois deste projeto aprovado, comunicamos, digamos assim, à autarquia de Braga e também de Guimarães, porque costumávamos, por uma questão de... Era ministro o professor Carrilho, não é? Manuel Maria Carrilho. E, portanto, foi financiado o projeto e este projeto durou um ano e meio e que foi, de facto, podemos dizer, o tempo áureo do Sindicato de Poesia, na medida em que este financiamento permitiu que nós convidássemos atores profissionais portugueses para encenar os diferentes recitais e, de facto, isso trouxe uma notoriedade e uma qualidade, não é, ao produto, digamos assim. Até uma segurança depois mesmo para vocês como elementos. E naturalmente, uma segurança muito grande e também um orgulho muito grande, porque estávamos finalmente a intervir na oferta cultural da cidade, estávamos de facto a interpelar a cidade através disto e isto deu origem até a algumas discussões públicas e alguma troca, digamos assim, de impressões sobre o que era a cultura em Braga, a política cultural de Braga e o que é que era preciso fazer. E que fenómeno era este que fazia com que o Sindicato de Poesia tivesse as suas sessões sempre a abarrotar de gente, enquanto que havia outras manifestações culturais noutras sedes que estavam sempre sem ninguém. E, portanto... Enfim, a nossa preocupação não era explicar o fenómeno, mas percebíamos também que havia uma ligação entre a obra e o público. Ou seja, a obra existente e o receptor, o público que a consome. E esta ligação fazia-se porque, para além de sermos pessoas da cidade, tínhamos uma relação com a cultura que era de partilha e havia esta preocupação. E era de contribuir também para digamos assim, a atividade, a ação cívica das pessoas através disto. E, portanto, nós chamávamos as pessoas, nós fazíamos, portanto, encontros onde pedíamos a participação, a colaboração das pessoas, porque a constituição do Sindicato de Poesia partiu quase uma exigência das pessoas que nos acompanharam, deste público. Nós criámos, de facto, durante estes anos todos, um público. Portanto, e um novo público. É importante perceber que foram centenas de alunos das escolas secundárias da universidade que passaram a ver os nossos recitais, e eu não posso dizer centenas, mas umas dezenas largas, que participaram nos nossos recitais. E, portanto, tudo isto trouxe uma grandeza, digamos assim, ao projeto e um envolvimento da cidade sem paralelo. de tal ordem que nós hoje fazemos um recital de 30 minutos, sem duas ou três pessoas a dizer poemas, e temos 60, 70, 80 pessoas a para nos ver. Mas diz-me uma coisa, e agora vou fazer aqui o papel de sacana, que também convém que o entrevistador faça nestas circunstâncias, que é o seguinte. Depois de 17 anos quase, que o Sindicato da Poesia tem, eu assisti a um recital vosso. É um pouco esta ideia. Já iremos a essa parte, que é a questão da educação e dessa atividade, ou o papel que vocês têm com a comunidade educativa envolvente da cidade e à própria zona escolar e académica da própria cidade de Braga, que é assim. Até que ponto é que há a capacidade de renovar, ou seja, vocês, como Sindicato de Poesia, chegarão um dia, por exemplo, tu, sem ir mais longe, estarás pronto para dar lugar a outro, sem te estar a empurrar pela porta fora, pouco mais nem menos, mas até que ponto é que vocês têm consciência que o próprio coletivo precisa de injetar ou injeção do sangue novo, de novos dizeres? Até que ponto é que isso é perspectivado por vocês e admissível e está sendo feito, se não for, porque, ou estão a equacionar isso? Porque isto é, digamos assim, o pecado original do sindicato. Há muitos recitais, de grande parte deles, que foram feitos, portanto, os dizeres, não é? Quem diz a poesia não somos nós. São pessoas, são professores, são alunos das escolas secundárias e da universidade. São pessoas que não são professores nem são alunos e que trabalham e que gostam de poesia. E, portanto, isso há uma imensidão de gente que nós podíamos nomear, que são, de facto, digamos, a tropa de choque do Sindicato de Poesia. Ou seja, são várias dezenas, mesmo, ultrapassa a centena, certamente, de pessoas que ao longo destes anos disseram poesia connosco. Aliás, eu gostava só de, já agora aproveitava para frisar, portanto, ou seja, não está, só para responder diretamente à pergunta, a questão do sangue novo não se coloca, de facto há aqui um núcleo duro. Não é? É isso. E este núcleo duro tem uma vantagem, que é assegura que o sindicato, a existência e a persistência do sindicato de poesia. Isto ajudava, que eu não acabei de responder há bocado à pergunta sobre a nossa relação com os poderes locais, e isso ajudaria a isto. É, portanto, a unidade destas pessoas e o seu desiderato relativamente àquilo que pretendem com o sindicato, que faz com que ele exista e que não seja, e que não sofra a interferência de terceiros. É um pouco isso que eu queria chegar. Até que ponto é que esse tal núcleo duro é a tropa de combate que recebe o primeiro choque e tem a capacidade e a lucidez para enfrentar exatamente situações de coartar a liberdade, de eliminar até, ou fazer desaparecer este coletivo por isto ou por aquela razão. Porque enquanto que o sangue novo, ingênuo, novo, era capaz de ser facilmente neutralizável, em potência, pelo menos. Existem alguns de nós que são a da cidade, nados e criados, conhecem bem a cidade e os protagonistas, e há uma coisa que fez parte, digamos assim, da jura inicial, quando foi construído. Quase da genética do... Está na genética, que era dizer assim, nós estamos aqui para fazer isto, não estamos aqui para fazer alianças com isto, com aquilo ou com o outro. Não nos queremos promover politicamente, não nos queremos promover em situações de poder, queremos tão só fazer pela cultura, pela oferta cultural da cidade, pela criação artística, aquilo que tiver ao nosso alcance. E, portanto, até concluía com isto, de facto, como há bocado não acabei por responder, tivemos o episódio com a autarquia em que nos propuseram a assinatura de um protocolo, que nós aceitámos com certeza, mas depois os termos do protocolo, que era justamente no projeto que foi financiado pelo Ministério da Cultura, os termos de protocolo eram tais que se apoderava a autarquia do projeto e ele deixava de ser nosso, e nós passávamos a fazer relatórios mensais para a autarquia sobre aquilo que nós tínhamos construído e submetido até à apreciação e que tinha sido de resto financiado. Portanto, este episódio foi desagradável, não é? Foi um episódio de desencontro, como se percebe, e portanto, e chegou, e foi a unidade das pessoas que estão neste projeto e porque sabiam o que queriam, que nos deixaram influenciar. Nem houve discussão sobre uns a dizer, mas devíamos fazer assim, sim, depois logo se vê, outros não. Foi eliminar, dizer, não, esta não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, e tivemos sempre essa preocupação de ainda foram colocar, até meio a ponto, mas depois fomos e dissemos, inclusive, dizemos, bom, se este texto for reformulado, nós ainda não temos pressa nenhuma nisto, portanto, não podíamos nada, convém dizer, não podíamos dinheiro, não podíamos nada, já tínhamos. Podíamos ter só a colaboração e, eventualmente, a cedência de algum espaço maior que pudesse. Porque importa dizer aqui, a propósito do espaço, que o Sindicato de Poesia já fez recitais em tudo que é espaço da cidade de Braga, menos nos espaços destinados, oficiais, digamos assim, destinados à coisa da cultura. De volupteur de lyre, époux châtré de polymnie, férolet de lune à confire, grand duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. Je pue du Waterman, je bouffe l'itré. Et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3-6-9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore clic-clic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, vos papiers, poète, papier. Le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure, j'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge Dada, la crotte est littéraire, le verre est libre enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public des croquants, anonyme qui s'entribune à la barbe des continents, poète, vos papiers, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande. Il y a partout Almistiche, mes amis. Et que m'importe alors Jean Genet, que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon. Poète, prends ton verre et fous-lui une trempe. Mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, vos papiers, poète, saltit. Que l'image soit rogue et l'épithète au poil, la césure sournoise, certes, mais correcte, tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. ces saints oblitérés par ton verre barlequin, gonfleront goulûment la voile aux devantures solidement gainées. Ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeilles, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez. Isto falar, falou-se sempre de poesia, isto é o Sindicato da Poesia, como é evidente, o nosso convidado desta noite, e a poesia que é a pedra angular da nossa conversa. De qualquer das formas, os poucos minutos que nos restam, gostaria, exatamente, era mesmo isso que eu gostaria de falar, a poesia. O vosso projeto, tenho para mim que é um projeto de educação informal, não formal naquele sentido de... Mas vocês têm uma linha estética ou literária, presumo eu, por aquilo que me é dado perceber e entender. Isto, por um lado. Por outro lado, quando se começa com Cesário Verde, não se começa por acaso. Poderiam ter começado por Bernardino Ribeiro, ou poderiam ter começado por Camões, ou por Fernando Pessoa. Sabe-se quem foi e o plano literário construído por Cesário Verde. Não o efêmero da vida do poeta, mas esse lado que ele pretendeu sempre retratar, as pequenas coisas do cotidiano, a pequena costureirinha, ou a pequena a mulher que levava o cesto da couve à cabeça, a troncha que vinha lá de Alverca e de Odivelas, a peixeira e por aí adiante. Foi o vosso cartão de apresentação dizer a nossa poesia é dita por nós, a poesia portuguesa, que não só, que vocês já leram, tantos poetas estrangeiros, mas de qualquer das formas era um pouco mostrar exatamente esse o outro lado da cidade que está aí, que toda a gente o vê, mas ninguém tem a coragem, se calhar, de o dizer ou de o mostrar. Também vocês fazem assim uma espécie de analepsia. Podemos também, podemos ir por aí também, isso. Porque além da importância do poeta e do que ele representa no panorama da poesia portuguesa, há também uma preocupação do sindicato na escolha dos temas, se quisermos dizer assim, não é? E nós fomos sempre, e é nesse sentido que às vezes a nossa atividade, o exercício da cidadania se faz, porque a poesia, como a arte, não é nada, não é neutra, não é? Ela também vincula valores e desidratos, se quisermos dizer assim, ideologias. E, portanto, através da poesia, nós já questionamos nesta cidade, quer na cidade, porque o sindicato tem a preocupação de fazer para a cidade, mas também em termos nacionais, porque não se confina à cidade de Braga, porque já fizemos, de facto, recitais no país todo, inclusive na Galiza, não é? Mas, portanto, há uma preocupação de, através dos textos que escolhemos, de também haver uma referência a momentos da nossa vida comum, da nossa vida enquanto povo, e da nossa vida enquanto história e enquanto, digamos assim, encontro de culturas e de saberes. E, portanto, a poesia tem sido um instrumento importante da nossa intervenção cívica, porque através, usando palavras dos autores que escolhemos, dizemos aquilo que, pelas nossas palavras, não diríamos também. E, portanto, essa tem sido uma preocupação constante e permanente, de facto, naquilo que é um dos objetivos do sindicato, que, de resto, decorre dos próprios estatutos, que, além da promoção das atividades culturais, quer divulgar, participar, criar novos públicos, não é? E desenvolver o gosto pela leitura, e pela escrita e até pela investigação, se for o caso, e, portanto, e ter estas ações e com estas ações poder contribuir para um exercício pleno da cidadania, quer dos próprios elementos que participam nos recitais, quer das pessoas que nos têm acompanhado ao longo destes anos, porque, de facto, foram elas que, depois daqueles primeiros recitais no sindicato dos trabalhadores do comércio, nos obrigaram a continuar, nos disseram: vocês não vão acabar. de tal ordem que nós fizemos um convite a essas pessoas. Então, se nós não vamos acabar, os próximos da poesia são vocês. E fizemos a célebre maratona de poesia no Instituto Presidente da Juventude, onde passaram mais de 300 pessoas numa tarde. Trouxemos cá a Natália Luísa e tivemos poemas gravados em vídeo, o Luís Miguel Sintra e a Carmen Dolores. E houve mais de 30 pessoas a dizer poesia numa tarde, que foi uma tarde longa e que foi, de facto, uma coisa que nos espantou a todos. Afinal, a poesia é uma coisa de massas. Então não é. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. O último projeto que vocês têm, On the Road, como dizia o outro, On the Road, são as novas oportunidades, a última quarta-feira de cada mês, pelas 18h30, no Museu da Universidade, o Museu Nogueira da Silva. Para além deste projeto, se queres falar um pouco sobre ele, aproveita, por um lado, e por outro lado, aquilo que será, na vossa cogitação, de criadores e de sensibilidades poéticas, os futuros projetos que animam e animarão o Sindicato da Poesia. Muito bem. Curiosamente, falas do que está a acontecer agora, que é, foi um bocadinho o regresso às origens. Este ciclo que estamos agora a fazer no Nogueira da Silva, no Museu Nogueira da Silva, é um ciclo que se chama Novas Oportunidades, que foi quase como, é como continuação, digamos assim, um percurso iniciado no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, que se chamava Para Fugir aos Estudos. Portanto, baseado num poema do Alexandre O'Neill. Nós, portanto, era assim que se chamava o primeiro ciclo de poesia que fizemos, Para Fugir aos Estudos. E agora, achamos por bem, nós temos, ao longo destes anos, fizemos imensos recitais, quase sempre encenados, e alguns até com uma logística razoável. E chegámos a um tempo em que achámos que devíamos voltar um bocadinho ao pecado original, digamos assim, à simplicidade, e voltarmos, em colaboração com o Museu Nogueira da Silva, que tem sido, nos últimos tempos, uma espécie de nossa casa, convém dizê-lo, que é lá que temos feito os últimos recitais, dizer, nas últimas quartas-feiras de cada mês, dizer um poeta. E fizemos uma opção que tenha as novas oportunidades, também é isso, foram as novas oportunidades, uma referência à medida educativa de anteriores governos, mas, enfim, ainda que tenha sido inspiradora de algum modo, mas como novas oportunidades para conhecer novos poetas. Porque nós estamos a dizer poetas que são menos conhecidos, estão no mainstream da poesia nacional, mas que têm qualidade naturalmente, e portanto são uma jeito, voltamos àquele jeito de tertúlia. Aliás, estamos numa sala muito pequenina, que é a sala da Ondina Braga, e que também é uma forma de dinamizar aquele espaço e de divulgar. Uma pessoa cá de Braga, uma escritora também. Uma escritora de Braga, e portanto é uma sala onde cabem 30 pessoas, já ficava a rotar. Que gostou tanto que até foi para a China. Mas que deixou um espólio, sem ironia. Mas lá seria, mas pronto, lá será uma portuguesa, uma bracarense, uma criadora bracarense, uma artista que também anda aí na diáspora, mas deixou o seu espólio, claro, à Universidade do Minho, e que foi muito bem recebido, na minha perspectiva, porque criaram um espaço cheio de dignidade para acolher esse espólio, e nós, de algum modo, também nos juntamos a isso, já que não tivemos essa oportunidade, e, portanto, é através desse, é nesse espaço que nós divulgamos estes novos poetas. E assim que chegamos ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, hoje foi o programa número 304, estivemos à conversa com o Fernando Coelho, ele que esteve a representar o Sindicato de Poesia, que está ainda a apresentar o ciclo Novas Oportunidades nas últimas quartas-feiras de cada mês, às 18h30, no Museu Nogueira da Silva, na cidade de Braga. Para ficar a par de toda a atividade do Sindicato de Poesia, aconselhamos que consulte o blog sindicatodepoesia.blogspot.com ou então através do Facebook, em facebook.com/sindicatodepoesia. Despedimos-nos com a promessa de novo regresso já na próxima semana para mais conversas à volta dos livros. Tenha uma boa noite.